0, acione de estação, precisa vir a chegada com menos 1 para 2, e 10, cena down no 0 no 3. Acione 207, 2 0, 2. Sul, Salvador, Azul 4207. Controle Salvador, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, fica via, 3-5-1, para o nível 340. Sobre via São Ruono para o 340, Azul 4207. Passando 1.008,

comandante, chame o centro Recife 128, decimal 8 ao centro 126, decimal 0. Pede passar controle. Estamos recebendo no radar uma aeronave também ultra-leve, 2 minutos da sua retaguarda. O que a gente vai passar é o Bravo Papa Terra. E 082, reduza para 2 e o 0 na área. 436, o Cristianismo na 00, reduza para 2 e o 0 na área. Ainda não, aguarde o voo no 4 e 5, confirmado. Então, operação para sequestramento, mas eu prendi para o início localizador. O localizador desse parador do gás. Autorizado final e aliança 3, então no zero reporte estabilizado no localizador. 6310, Golan 436. Vamos descobrir chegada ao Palmeiras 1 no Parador, seu país, terminal no 013. Começou a chegada em 1 no 8, terminal 95. Está autorizado, sinal de alerta, está autorizado, como eu quero, reporte estabilizado no localizador. Está passando de acelerar em casa, né? Como eu estiver autorizado, posto que estamos 0,090 graus a menos. Autorizado, posto, bom dia, sim, senhor. Comando suplementando 1330, instruções do centro de Recife, após código, o ar abusa, a autoridade está presente para o de código. Confirmando, subindo e mantendo nível 330, vamos até a nossa parte. Alto Papa. Diamante Papa. Água Sônia no São 14, Diamante Papa. Do litoral para cruzamento do campo, chama a sua Salvador 1, número 8, decimal 9, 5. Amador, muito bom dia, papai do Flamengo, a Mike Papá, prosseguindo via litoral, corredor Axé, solicitar autorização de cruzamento do campo. Diamante Papá, autorização de cruzamento do litoral, reporta no através da cabeceira 35. Autorização de cruzamento, vai seguir via litoral, vai reportar através da cabeceira 35, ainda mais Papá. através da BIC. Você vai com a foca, segue litoral, chama controle 20 da 18. Segue litoral, chama controle 208, obrigado, bom trabalho. Precisa visual corredor câmbio 6, quando possível estimado para ingresso na terminal Ilhéu e através de Ilhéu. Autorizado por... Leve para o Nordeste, 11 da meia-noite. foi a explosão? 3745, vou contar com a data de veiculagem. Tudo mantém o nível 340, vestido pelo centro Recife, na saída São Paulo. 340, só podia falar a máxima da presença, senhor? Pode vir, vai estar 3745. Ok, está tomando a esquerda mesmo, está 3745. Boa tarde, estou em educação do Ferria, chegada para o Juno para 2010, Senegal 1013. Sete, 208, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, para fazer uma consciência de rede, coluna 97, para o Blumenau. Mais 4.1, contato radar na aeroclagem, escudovia saída São Runa, para o nível 430. Oh, 430, mais 4.1. 2020, informação de voo e alerta, mantém o controle de controle. Pode fazer comunicações no limite da terminal. Chame o controle de dados, número 2, 0 de sua 11. poderemos voar, estamos a presente? Beleza, é 38 na distância. Isolação. 345, chama o centro de justiça em 125.1 até 123.8. Isso, eu vi chegar de bom, mais um no parador, no tal, general, no 012. Centro de 4.000, general, agora no 012, autorizado final e ele é aceito. Estão no 0, reporte estabilizar no localizador. Chama o centro Recife em 1, em 5.1, 3.1, 2.3, 2.8.